Rodou, muito bom dia, está 3125, ciente da autorização Índia para o Galeão. 3125, informação Juliette agora atualizada. Autorizado Galeão, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita, perfil da Euleda Irumi. Onde intercepta, supernova VB857 até Mouso. Aciona 5152, controle opera 119.35. Autorizando o Galeão nível 360, da colagem 10, Sael Leda Irumi, pilota novembro 857, compreendeu após Mouso. 1152, transponda 1935, controle da 3125. Correto, após a colagem curva à direita, 3125, chama para o portão 62. Ok, portão 62, da 3125, curva à direita. Acionamento no 062-3125. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3125 da SAM. Azul 5003, you wait up push and start. Azul 5003, you're clear to push and start, report to taxi. Yeah, for push and start, report for taxi, Azul 5003. Okay, report for tax. For tax. Só confirma o ajuste ao tempo para o da 3125. 1094. Repetitivo, Vitória da Conquista, por gentileza. 2223, para cópia, só 219. Ah, 219, desculpa. Paulo Salvador, bom dia, passarinho do 2223, com a informação Juliette. Repetitivo, Vitória da Conquista, por gentileza. Juliette, confere, está autorizado a Vitória da Conquista, conforme rota do plano de voo, nível 180. Decolada a pista no zero, primeira curva à direita, no perfil de saída, Arbor, após Elefa. Transponder 5162, controle 119.35. Conquista, conforme rota do plano, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil Arbor, Elefa. 5162 no transponder, controle de saída 1935, passarelo 2223. Cotejamento correto, reporta a notícia na parte 3. É só tarefa. Azul 5003, we have 0416 Endurance, 122 on board, alternating, Sierra Bravo Romeo Papa, request taxi. Your clearance taxi 3 from 1 to India, road deposit 1010, call tower 1 year heading on 18.95, KNH 1014, confirm just the Endurance and the alternative. Roger that, Endurance 0416. People on board 122. We are clear to taxi straight ahead, holding point, runway 10, contact the tower 118.95, Azul 5003. Para o táxi, o SAT 3125 com 1974 a bordo, 3 horas e 20, alternando Campinas. SAT 3125, aguarda o táxi, observa o Embraer 190 na saída do PAT 3 no momento, para o ponto de espera, segue o táxi do mesmo. O ponto de espera chama a torre, quando pronto em 118.95, quem negar 1014, SAT 3125. Ok, aguardando o Embraer aí. Esse final tá, apoio lá ponto de espera, 18.95, tá, 3.125. Guarda o Embraer, o SAT 3125. 5003, continue your taxi to holding point runway 10. Roger that, continue on taxi to Bluepoint 002. Flight 003, holding point, runway 10, and red for departure. Pier 2, line up for takeoff, runway 10, wind calm. Pier 4, line up and takeoff, runway 10, to flight 003. Lima, fala Michael, a sem curta Juliette Del Rey, 500 pés. Lima, Juliette Del Rey, 500 pés. Autorizado. Então, Del Rey, 500 pés, conforme a rota do plano de voo. Decola da 17, corredora Shell, transponder 0116, controle 119 decimal 35 e torre em 118 decimal 95. Segue seus corredores, até Del Rey, 500 pés, transponder 0116, afirma. O derramamento correto, confirma o POB no PAT 4? POB 1. Sente 0 único para saneamento, chama a torre. 1.95, bom voo. Cinco, bom dia. A Lima tem cabeceira no 0? A Lima tem no 0, tá preso no 25. Azul 5003, airborne at 17, depart Salvador Control, 119 at 8135, have a nice trip. 19 and 35, thank you, good evening. Prossiga, Lima Papa Mike. Acionamento a critério, chama pronto, táxi. Passo Azul 5003 out of 29 and 100. Azul 5003, you will contact me. Client level 360 that is passing. Client level 360 is filed. Azul 5003. 31125, livre de decolagem, pista 10, vento variável 39. Livre de decolagem, está 31125. Papa Mike reporta no ponto de espera da Oscar. Ajuste no 014. Lima Papa Mike autorizado ingresso e decolagem, pista 17, vento 260 graus, 49. Juliette. Em curso aqui no Gol 1759, está autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano de voo. Nível 360 autorizado. Decola da 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El, após voa Leda, transição ótima. Mike Oscar Tango, Victor Alfa, transponder 5164, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, 360, rota do plano, decola da 1-0, curva direita da El, Leda, ótima. Transponder 5164, controle 1935, 759, vai sair a 20. Bono 759, cotejamento correto, reporta pronto no 1-0. Sael, tá 3125? Aguarde, tá 3125, o tráfego decolou sua frente, mantendo a mesma saída. Tenente aguardando, 3125 do tráfego. Trole Salvador, Alva Papapá, Leão Papa Mike. Leão Papa Mike, prossiga conforme autorizado, segue seu transponder, não recebo o mesmo. Transponder checado no através do Fala de Chapuã na proa do Ed Pompeu Rei. Fala Papa Lima, Papa Mike, mantenha posições visuais 500 pés no litoral sul, reporte visual com o local de pouso. Vai reportar na cidade do Pompeu Rei, Lima Papa Mike. Salvador, bom dia, gol no 649, da Juliette para autorização, Porto Seguro. Gol no 649, lança em curso é Lima, autorizado Porto Seguro, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decolagem a pista no zero, primeira curva direita, saída da El, após voo a Leda, transição, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Elco, Vitor. O transponder 51970 e o controle 119, decimal 35. Sente autorizado, o posto curto nível 360 via rota plana, decola da 1-0, primeira curva direita, Israel, Leda, Bidev, 5-0, transponder, controle, 1935, o gol 1-649. Cotejamento correto, reporta pronto, sinal 07. Pede. Azul 5003, contact Recife Center 125.1, disponible 123.25. 251 or 3325, Recife Center, 5006. 4, poderia confirmar a saída, por favor? Saída da El Leda, transição B10. Da El Leda, VTM, no meio da tá. Grato. Tomou mais livre, já vai para a coordenação. Sempre livre, já regresso. É 3125, chama o centro Recife. Frequência no 25.1, altera no 33.25. Ó, 25 no 3325, tá? 3125. Chamou o passareiro 2223, chamou pronto? Isso, afirmativo, pushback acionamento. Está autorizado, reporta pronto para o táxi. Reporta pronto, táxi 2223. nosso, espera no estacionamento, portão 10. Paulo Salvador, bom dia, Azul 2704, informação Juliette. Informação em curso é a Lima, Azul 2704. Está autorizado Recife, conforme a rota do plano de voo, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, destino de saída Pucajé, Maracaju, transponder 5165, controle 119, decimal 35. Afirmo. Nesse 0, Recife autorizado, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Pucajé, Maracaju. 5-1-6-3-1-9-3-5-1-2-7-0-4. Cotejamento correto, reporta profissional parte 3. 2-7-0-4. Caixa Passareiro 2-2-2-3, 3-1 a bordo, 6 horas de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi, parte 3, parte 1-1 no Índia, ponto de espera da pista no 0, chamador, recono pronto, em 1-1-8-9-5. Quem negar no 0-4. 7-3-4-1 no Índia, ponto de espera pronto, 1895-2223. Vamos de Bravo, prossiga. Dando de Abravo, mantenha condições visuais, 500 pés do QNH 9094, reporte no farol da bairro. Cliente, Dando de Abravo, mantenha condições visuais, o QNH 9094, reporte Farita. Ataque Tribunal 759 com 172 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, galeão alternativo. Autorizado o táxi, funciona no grande pátio, após Índia, ponto de espera da pistão no 0, chama a torre, quando pronto, em 1-1-8-9-5, quem negar no 0-9-4, bom voo. E pátio Índia, ponto de espera da 0-2-2-9-5, ajusta no 0-1-4, obrigado, bom domingo. Salvador, bom dia, passaria 2223, ponto de espera no 0, pronto. Passaria 2223, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 030 graus, 5 nós. Livre alinhar e decolar, pista no 0, 2223. Prossiga, tamo de abraço. Repita para o controle. Aguarde. Vamos lá, Passaria 2223, decolado aos 35, controle 1, 19.35, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Foi Salvador, bom dia, 1759, pode esperar dando 0 por 1. 1759, a linha e mantém, pode ser dando 0. A linha mantém, 1759. 3, contato radar, sua para nível 180, perfil da saída árvore elétrica. 80, árvore elefa, livre da restrição de altitude, senhor. Livre, passaria 2223. Livre, obrigado, 2223. Tango em Mundial Bravo, vai para Serra November, Serra November, confirme. Está autorizado, informe visual com o local de pouso. Controle, passaria do 2223, solicita pro 240 a fim de evitar, evitar formações. Fica quantas milhas nessa prova, passaria 2223? Em torno de 80 milhas, senhorita. Muitas formações à direita que é da rota. Árvore elétrica com formações pesadas. Ok, passaria 2223, autorizado desvio na 240, aproximadamente 80 milhas. Livre desvio 2223. Solo gol no 649, posição 7, pushback time. 0, vento 360 graus, 3 nós. Livre, decolagem, gol no 759. Após desvios, pro de conquista, 2223. Tamo de Abraão, sim, de frequência livre. Ano 759, decolado aos 40, controle 1, 19.35. 19.35, bom domingo, gol 759. Salvador, departure control, good morning, go 1759. Go 1759, quarter correction. Radar contact from departure, climb to flight level 360, clear direct to leader. Flying heading direct to leader, climb is 360, go 1759. Ah, ok, ciente, reporta no solo controlado, um grande abraço. Volume 649 está autorizado, controlando grande parte, o Índia, ponto de espera da pista 0, chama a torre, 18095, quem negar 1014. Autorizado, 2223. Índia Bravo, ciente, livre corte. Papa Uniforme Bravo, Romeu Lima, prossiga. Romeu Lima, conforme informe a Rádio Hora de Santos de Salvador. Gente, mantém 1.503, Bravo Romeu Lima. Sorry, go no meio. Do 649, autorizado a alinhar e decolar, pista 0, vento variável 2 nós. Decolagem, pista 1-0, no meio da nós. Salvador, muito bom dia, 83830, com informação Lima, Recife 330. 3830, aguarda para cópia, você consegue. Aguardando cópia 3830. Olá, bom dia, passageiro da viagem do Atlântico. Confio a mensagem, Mike Bravo Uniforme, chamou? Mike Bravo, confirma também o horário do plano? Negativo, confirma também a matrícula novamente, Mike Bravo Uniforme, pois 120? Entendi. Decolada 47, controle 119, decimal 35. Livre, chama DAX. Livre, puxa, acionado 704. Olha o gol 649, decolou na sua escolha. Bom, 649, contato radar, sou para nível 360, perfil da ELA. 360. 1759, contact to receive sentry. 125, decimal 1, if unable 133, decimal 25. 1251, alternate frequency 12325, go 1759. Negative, 13325. Oh, thanks, 13325, thank you. Sim, Papa Mike, para você. Nosso Papa Mike, copiado 0116, Serra Whisky Delta Lima para Valença, PB04, São Paulo da Barra, estimado para pouso. São Paulo da Barra, estima pouso ao... Copiado 1110. Número 2223, chame Recife, 1288-260. 2288-260, bom dia. Bom dia. Bravo, Romeu Lima, controle. Sim, foi estimado para pouso em novembro, Juliette Delta. Copiado 1120, precisa visual, não atraso bem informar, em frequência livre. Informar a Mike, não atraso para informar no setor, o presente tem frequência livre. Papa Mike ainda não escuta do controle no 1935. Taxi, eu sou 2704, 93 a bordo, 3 horas e 35, João Pessoa. 2704, está autorizado TAR, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 95, quem legal no 0, 14. Parte 3, parte 1, no Índia, quando pronto, 1895, 2704. Linha 49, chame Recife, 1251 no termo 3325. 251 e 1325. 1251 e 1325. É isso aí. Salvador, bom dia, Azul, 2704, ponto de espera. Azul 2704, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável 2-9. Decola no zero, 2704. Solo de Salvador, 3830, na posição 02 para o pushback e acionamento da pista. 3830, está autorizado, chama a tarde. Chama a tarde, 30. Azul 2704, decolada 157, controle 1, 19.35. Boa viagem. 1935, obrigado, uma boa. Azul 2704. Controle Salvador, bom dia, Azul 2704, esquentando pequeno desvio na proa 085. Controle 1935. Perdão, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2704, esquentando pequenos desvios na proa 085. 2704, contato radar, sua para nível 370, ciência de desvio, informe quando retornar a rota. Informar quando retornar na rota, atualizado nível 370, Azul 2704. Para o táxi, Sutan 3830, nosso PV de 159, autonomia de 3 horas e 10, Natal. É o alternado, Sutan 3830. Livre táxi, à direita, Índia, ponto de espera da pista 0, chama Torre, quando pronto, em 1-1-8-1-9-5, quem negou no 0-1-4, bom voo. É, ponto de espera, vai chamar Torre, 3895, Sutan 3830, bom final de semana. 2714, pois não, azul 2704, fica nessa proa por quantas milhas aproximadamente? Estava passando através de Jama, para presente pode voar Aracaju, se possível. Certo.